Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Sejam bem-vindos à escuta de mais um programa Achada na Rádio, o programa número 5, que passa pela primeira vez às 5 da tarde, no dia 5 de março, na Rádio Paralelo. Repete depois às 21 horas e é publicado na página da internet da Casa da Achada Centro Mário Dionísio, no dia 6 de março. Mais uma vez, vamos ouvir muitas coisas e muito variadas. Entrevistas, canções, poemas, frases e citações, receitas, cenas de teatro. E qual será a efeméride de hoje? Vamos já começar este passeio pelas notícias da Casa da Achada, onde fazemos um balanço do passado mês de fevereiro e informamos sobre o que se passa agora em março. Fiquem na nossa companhia. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Olá, sejam bem-vindas às notícias da Achada na rádio. Depois de um mês de janeiro cortado a meio pelo confinamento, dedicado a acabar e com sucesso, graças a vocês, a nossa campanha de financiamento participativo para realizarmos o espetáculo da cantata do Teto Incerto, a atividade pública da Casa da Achada no mês de fevereiro decorreu quase por completo online. Inventámos um programa para ouvir. Bom, se estão desse lado é porque sabem do que estou a falar, não é? Mas que é composto pelas vozes das pessoas que habitam e fazem viver habitualmente a Casa da Achada. Uma forma de ficarmos próximos, embora separados fisicamente. O desafio foi, pensando nos objetivos da casa e nas sessões regulares que aí se costumam passar, recriar um pouco disso em formato áudio para nos acompanhar no confinamento. Em cada programa, há uma voz que propõe a leitura de um texto ou de um pequeno excerto da Paleta e o Mundo, o ensaio de Mário Dionísio sobre arte e sociedade, cuja leitura de antes se fazia na Achada, à roda de uma mesa, com projeção de imagens todas as segundas-feiras. Acompanhando um dos trabalhos de bastidores que se está a fazer neste período, a edição do Diário Inédito de Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, também uma voz se dedica à leitura de alguns trechos que nos deixam saborear um pouco do que será o diário publicado, cujo primeiro volume sairá em abril. Há ainda uma voz que se dedica às efemérides e que em cada semana nos fala de algum acontecimento interessante que celebra aniversário nesse dia. E há canções comentadas, há frases achadas nos textos escritos e publicados pela Associação ao longo dos anos, há receitas a experimentar até por quem diz que não sabe cozinhar, de tão simples que são. Encontradas no caderno de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio. Há ainda cenas interpretadas pelo grupo de teatro da Casa da Achada e até uma visita sonora à exposição que estava patente na casa quando fomos obrigados a fechar. No grande caldeirão do programa de rádio, cabem ainda exercícios de escuta que nos preparam para os próximos ouvidos de Tísico. Há desafios poético-criativos para os nossos ouvintes, uma história por episódios de uma turista fechada num hotel abandonado em plena pandemia que usa o programa de rádio para pedir ajuda e notícias da atualidade comentadas por pessoas diferentes. Há músicas, agulhas no palheiro e outras coisas no mínimo surpreendentes. Com cerca de uma hora de vozes, sons e músicas, o programa tem sido semanal. Passa todas as sextas-feiras, às 17 horas, com repetição às 21, na Rádio Paralelo. Podem voltar a ouvir todos os episódios que já passaram em http://noticias.centromariodionisio.org. Posso ainda adiantar-vos, aqui que ninguém nos ouve, que está no forno um programa especial dedicado aos 150 anos da Comuna de Paris. Por agora não vos posso dizer mais nada, mas não perdem pela demora. Fiquem atentos. Para além do programa Achada na Rádio, que é uma novidade, há uma outra rubrica de sessões que não parou neste confinamento. Os leitores achados que se reúnem para ler textos em conjunto e falar sobre eles continuam a encontrar-se, agora por videoconferência, uma vez por mês. Em fevereiro, lemos um conto de Francisco Caelho do Amaral. A próxima sessão é no dia 28 de março. Quem quiser participar, envie-nos um e-mail para se inscrever e receber o link de acesso. Como sabem, a Casa da Achada Centro Mário Dionísio está fechada ao público neste período de confinamento obrigatório. Mas continuamos a trabalhar no arquivo de Mário Dionísio, a recolher e a catalogar livros da Biblioteca Pública, a preparar novas edições e novos projetos, e a enviar as vossas encomendas pelo correio. Por isso, se precisarem de digitalizações de documentos do Centro de Documentação, de comprar livros ou simplesmente de pedir emprestados livros ou DVDs da nossa biblioteca e mediateca públicas, escrevam-nos um e-mail para casadaachada@centromariodionisio.org e encontraremos a forma mais adequada de vos entregar os livros ou documentos em segurança. Por último, um apelo. É que isto de ter as portas fechadas dificulta-nos muito a recolha dos fundos necessários para pagar as contas e manter viva a Casa da Achada Centro Mário Dionísio. Por isso, apelamos a todos os que possam que paguem as cotas de amigo ou façam os donativos que quiserem por transferência bancária para o NIB que está disponível na nossa página. Por hoje é tudo. Resta-me agradecer os cuidados técnicos da minha colega Audácia e desejar-vos uma boa semana. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Toda a gente traz consigo um passageiro clandestino, sempre agarrado à mala suspeita onde transporta o mais perigoso dos materiais. Milhares de sentimentos, de ideias, de simples frases, de gostos, de impertinências, de abdicações, de cóleras, de saudades, de esperanças, que a sociedade não reconhece e persegue se os conhece. Nem todos dão por isso. Outras conhecem-no, sim. Mas passam a vida a fingir que não, tentando dominá-lo, calá-lo, esquecer-lhe o nome suposto, a mergulhar a perigosa mala no fundo de um poço de que ela sempre emerge pela própria mão do seu dono incorrigível. A felicidade estará, talvez, aí, em matar o passageiro clandestino. Mas que morte ilusória! Com os nomes mais diferentes, com outros fatos, outra cor de cabelos, outros gestos, outro tom de voz, ele reaparece em toda a parte, a toda a hora. De que serve matar o inimigo se ele está dentro de ti? E será um inimigo? Durante anos também o ignorei. Durante meses e meses, esforcei-me depois por evitá-lo, saudando-o de longe, como quem vai com pressa. Mas os olhos desconhecidos reapareciam no fundo da minha chávena de café, através do papel em que escrevia, até que descobri a senha e tudo mudou. Passei a manter com ele encontros ocultos, mais ou menos demorados, mais ou menos espaçados, sem os quais já não saberia viver. Muitas vezes espero até com algum nervosismo a hora do nosso longo ou curto encontro. Não é preciso muito e é preciso tanto. Geralmente é aqui à secretária que o desafio começa, mas pode ser num elétrico, numa mesa de café, num cinema ou até raramente durante uma barulhenta conversa com várias pessoas. Mesmo aí ele se arrisca. Só quando consigo, porém, despir-me de todas as atitudes a que desde a infância me colaram e a que eu próprio me colei e que ainda, quantas vezes me colo, Só quando consigo libertar-me de todas as frases feitas, de todo o desejo de agradar ou de ser aplaudido, de toda a tentação de comodidade, numa palavra, de toda a covardia, só quando nada mais há entre nós do que um grande fogo ardente de sinceridade e todas as medidas foram tomadas para que ninguém perturbe esse fogo reparador e transfigurador da vida mesquinha e simulada, é que ele verdadeiramente destapa o rosto e se aproxima. Há aqui um ar de febre e de culpa, qualquer coisa de prazer secreto e saborosa vingança que torna esta zona de pesquisa de qualquer modo suspeita. Confesso. Mas compreendê-lo e confessá-lo é ainda, ou já, lutar. Continuar sem descanso a procurar a direita estrada e a evitar os semideiros escusos de que o Fernão Lopes falava. Haverá alguma vez uma sociedade realmente feliz enquanto todos não se esforçarem por trazer para a luz o seu passageiro clandestino? Passageiro Clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje. Achada na rádio, na rádio, na rádio, na rádio, na rádio, na rádio. Duas canções ao espelho. Le chant des partisans e La complainte du partisan. Ambas as canções têm a música de Anne Marley, pseudónimo artístico de Anna Betulinsky, exilada em França em 1920, nos alvores da Revolução Russa. Foram escritas por ela em 1942 e 1943, quando refugiada em Londres. São canções feitas para os tempos que corriam, os tempos da ocupação da França pelos exércitos da Alemanha nazi. A França e Paris não deixaram de cantar, mas a luta em canções contra o ocupante e o governo colaboracionista de Pétain fazia-se nessa altura no exílio. Muitos músicos e cantores tiveram de exilar-se por convicção política ou fugindo à perseguição antissemita. À data da invasão alemã, Anna Marley vivia em Paris com o seu marido holandês, o barão Van Dorn. Fogem para o sul, atravessam a Espanha e chegam a Lisboa, onde se refugiam. Alguns meses depois, numa noite de março de 1941, viajam para Londres num avião militar. Van Dorn vai ocupar um cargo no governo holandês no exílio. Anna fará espetáculos para as tropas aliadas. E é assim que, num dia em que ia a cantar para marinheiros ingleses, Anna Marley lê no jornal as notícias do êxito dos guerrilheiros russos na Batalha de Smolensk, na Bielorrússia. No seu camarim, ensaia então à guitarra os acordes e a melodia de uma canção em russo, inspirada pela luta dos guerrilheiros, a que chamou La Marche des Partisans. A canção foi estreada ainda nessa noite com um enorme êxito. Algum tempo mais tarde, cantou-a numa reunião de amigos franceses exilados. Entre eles estavam os escritores Joseph Kessel e Maurice Truon, que, entusiasmados, vieram a escrever um texto em francês para aquela música. Nascia nesse momento Le Chant des Partisans, que em poucos meses atravessaria a Mancha e se tornaria o hino da libertação da França. Esta é a versão original de Anna Marley. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Complante du partisan, que está do outro lado do espelho, é, no dizer de Anna Marley, uma canção prima do Chant des Partisans. As suas palavras foram escritas também em 1943 por Emmanuel d'Astier de la Vigerie, um dos líderes da resistência francesa no interior, fundador da organização resistente Libération e membro do governo das Forças Francesas Livres. Emmanuel d'Astier é também o autor de um dos mais belos livros da resistência francesa, o relato Sete Vezes, Sete Dias. La Complainte du Partisan é uma canção mais nostálgica que a sua prima, uma canção que fala da luta clandestina, da perda dos companheiros e da pátria. Foi retomada e recriada por Leonard Cohen muito depois da guerra, em 1969, para o álbum Songs for a Room, e torna-se a partir daí um grande êxito, viajando por todo o mundo, até hoje, com o título de Partisan. A versão que propomos aqui é de 2013, tem voz de Chris Dane, que é acompanhado pelo grupo Bally Murphy, ambos belgas. Parece-nos uma versão bem interessante, por recriar a maravilhosa sonoridade de Cohen, mas também a nostalgia e a sobriedade pretendida por Anna Marley. They poured across the border. I was cautioned to surrender, and this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, and the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I mustn't go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. and we'll come from the shadow. Duas canções ao espelho, por João Rodrigues. Frases achadas. A mulher, como de resto todo ser intelectual e sentimentalmente bem formado, tem um instintivo horror à guerra. Não falando já das mulheres a quem o pensamento da perda de alguém basta para as tornar ferozes e irredutíveis inimigas deste flagelo social, toda a mulher, por um natural sentimento de fraternidade universal, é levada a considerar a guerra como um escolho para o progresso e felicidade dos povos. Esta foi uma das respostas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, ao Inquérito às Mulheres Portuguesas, publicado no jornal O Diabo, na edição de 19 de janeiro de 1936, numa época de fortes avanços bélicos nazofascistas, nomeadamente em Espanha. O inquérito feito a Maria Letícia volta a ser publicado na Ficha 2, Boletim da Casa da Achada Centro Mário Dionísio, de 25 de abril de 2011, que lhe dedica as suas páginas centrais. Frases achadas. Perguntas de Algibeira. Para encher os bolsos de ideias. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A Oficina de Escrita da Regina Guimarães lança novo desafio. A partir da matriz interrogativa, a minha casa é? A minha casa não tem? Vamos construir um texto que diga as inquietações do habitar. A minha casa é uma prisão privativa? A minha casa não tem o cheiro de quem lá mora? A minha casa é um ovo de codorniz ou um ovo de avestruz? A minha casa tem janelas para dentro ou para fora? Enviem-nos as vossas perguntas para centromariodionisio@gmail.com e comecemos a contribuir para a construção da cantata do teto incerto. Perguntas de algibeira para encher os bolsos de ideias. Estou? Aqui a vizinha. Então, não vem hoje ouvir o folhetim e beber chá? Ah, tem isolamento. Ah, está bem, está bem. Pronto, está isolada. Como a turista italiana do folhetim, na verdade, não é? Fechada no hotel abandonado. Pronto, ela não é porque tem Covid, mas é por causa de Covid na mesma. Então, olha, só para saber o que aconteceu nos episódios anteriores, ela descobriu que já não estava sozinha no hotel, porque conheceu aí, descobriu que estava aí um rapaz, mas não é o mesmo que tinha trazido as mantas. Esse a gente não sabe se cheira bem ou não. Mas estava aí um rapaz também a viver no hotel abandonado, que de repente se lembrou de trazer 1000 pessoas da rua para ocupar o hotel. E é isso. E ela, acho que ela não está bem. Sinceramente, acho que ela não está bem, porque ela, no fim do folhetim, já estava com uma voz assim meio xoxa, então parecia tristinha. Mas pronto, está bem lá em casa, não é? Tem as bolachas e as perucas para ouvir o folhetim. Eu vou só lhe levar um frango, antes que comece. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. Estou no quarto. São 2 da manhã e decidi gravar agora a minha mensagem de hoje. O rapaz rasta do outro dia pôs-me num quarto com esta senhora, que é a Jacinta. Eu não estou habituada a dividir o quarto com alguém. Eu preciso da minha intimidade. Assim não dá. Agora só quero ir-me embora daqui. Tenho que encontrar um plano para sair. Já ouvi dizer que talvez haja desconfinamento depois da Páscoa, mas ainda está longe. Este sítio, que era um hotel abandonado e silencioso, em que eu estava aqui sozinha, tão bem, à procura de mim própria, agora é só uma grande confusão. Não há um minuto de silêncio. Eles devem ser 20 ou se calhar 30, não sei. São muitos. São todos os sem-abrigo da cidade. Estão cá todos. Já os conheci todos. E a dona Jacinta está aqui. Ela dorme. Passa o tempo todo a dormir. E quando acorda diz: ai, não vi uma cama há tanto tempo. E volta a dormir. E ela tem um daqueles leitores de cassetes antigos, com uma cassete que só tem uma música que se repete, sempre a mesma. É o bolero do Ravel. Ouve o bolero dia e noite, noite e dia. Tem os escutadores, e ainda bem, mas ouve-se tudo na mesma. Já não posso com essa música, odeio-a. Agora ela está a dormir e deixou a música andar. E depois a cassete acaba e faz tac. E ela, assim como uma sonâmbula, vai lá com os dedos, abre o coiso, vira o cassete, tudo de olhos fechados. E depois volta a dormir. E pumba, pam, para, pam. Não dá, eu vou fugir. Eu tenho que ir-me embora. Ontem tentei explicar o meu desconforto ao tipo com rasta. Ele disse-me para ter paciência. Disse: sabes que em Lisboa passam quase 10 milhões de turistas por ano? Sabes quantos habitantes tem Lisboa? 500 mil. Sabes quanto dá? Dá 20 turistas por habitante. 20 turistas por cabeça, estás a ver? Não sei onde é que ele queria chegar com este discurso e depois não ouvi o resto. E eu pus-me a imaginar numa esplanada um Zé Manel a beber o seu cafezinho e a ler o seu jornal e 20 pessoas babélicas e barulhentas à sua volta. Realmente isto multiplicado por todos os habitantes dá muita gente. Será que a cidade se cansa mais com tanta gente? Será que afunda um pouco a ser pisada tanto? Pronto, agora de qualquer forma parece-me o contrário. Estou aqui eu, que sou uma pobre turista, e eles que são 20 ou 30 à minha volta e fazem barulho, e são muitos, e são bizarros. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. Tramp. What you call me? Tramp. Well, you don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. A tramp. What? That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercury, 3 T-Birds, Mustang. Oh, I'm a lover. Prove it by me. My mama was. My papa too. What? I'm gonna tell you what I'm gonna tell me. Em setembro de 2020, a Casa da Achada inaugurou a exposição As Passadas Prolongadas Noutros Espaços. Uma exposição em que pintores convidados partiram de poemas de Mário Dionísio, poemas de resistência e luta, para fazerem os seus quadros. Viajar na poesia através do olhar desses pintores era o desafio para quem nos visitasse. Entretanto, a pandemia e os seus confinamentos foram-nos diminuindo o horário e fechando as portas. Nesta altura, em que a exposição está vedada aos olhos públicos, decidimos abri-la aos ouvidos. Lena Bragança Gil lerá o poema que deu origem à pintura e eu próprio lerei o texto que cada quadro fez nascer na cabeça de Regina Guimarães. Nada que substitua um olhar demorado assim que os tempos o permitirem. Mas talvez a imaginação que poemas e textos suscitem criem pinturas imaginárias nos cérebros de quem nos ouve. Adão Contreiras, Alberto Péssimo, Bárbara Sofia Assis Arial, Carlos Mendoza, Federico Mira Jorge, Isabela Amaral, Gonçalo João Pena, Alves, José Smith Vargas, Margarida Alfacinha, Sofia Arial, Miguel Carneiro, João Alves, Gonçalo Vargas, Gonçalo Frederico, Isabela Amaral, Federico Mira Jorge, Carlos Mendoza, Carlos Pena, Margarida Alfacinha, Adão Contreiras. Compreender-te é saber o outro lado. E desse lado poder ver-me aqui, onde estive e estarei, inteiro e amputado, por ser em vão que leio o que há também em ti. Uma garra oculta nos separa, o onde estamos a aguça e nos agride. Fosse outro tempo e tudo nos ligara, mas este em que vivemos nos divide. Descobrir na tua face as outras tuas faces é privilégio do sentir? Uma fraqueza? Só a luta de classes trará, talvez, um dia, essa pureza. Frederico Mira Jorge pegou neste poema e criou uma obra de têmperas e tinta molotov sobre tela, a que chamou O Dia Vermelho e Outros Poemas, e acerca do qual Regina Guimarães escreveu o seguinte: o pintor não ignora quantos gestos de tentativa e erro são necessários para que exista um quadro dado como definitivamente inacabado. Parece inequívoco que Mário Dionísio não gostava de fazer desenhos preparatórios nem de acumular esboços ou esquemas. No entanto, em várias circunstâncias, nomeadamente o seu livro Memória de um Pintor Desconhecido e na sua autobiografia, ele descreve a luta com e contra a tela, com as armas da cor materializada em tinta, dando a entender que sob a capa mais ou menos serena da superfície visível da obra, inúmeras camadas camufladas segredam inaudível e caoticamente. Frederico Mira Jorge promete-nos fazer dessa forma, quintessência do modernismo, a saber, o esquiço repetido, onde vibram linhas, cruzamentos, direções, planos, vértices, arestas, volumes virtuais e anotações várias, o prato forte da obra proposta para esta exposição. A obra em curso, como o curso do rio, de um rio, desdenha esgotar-se numa visualidade fechada. Na penumbra do seu estaleiro sem plateia, munido de seu fio de prumo, de seu giz azul e de outras ferramentas de medição, meditação das verticalidades e das horizontalidades, o pedreiro inscreve referências na obra em bruto. E à imagem do que acontece nas maquetes de Frederico Mira Jorge, o coro de andaimes celebra, e sagazmente oculta, o vocabulário íntimo do pedreiro perante a nudez da obra. Resistir é não ceder à tentação de vestir o mundo, de cada um e de todos, à pressa. A obra em curso progride talvez rumo à qualidade de espelho, podendo então o outro lado revelar o lado de cá, o do visitante em relação ao quadro e o do quadro em relação ao visitante. A máxima qualidade da obra seria dar a conhecer ao sujeito inteiro, inteiro e amputado esse onde estamos a aguça e nos agride. Ponte impossível, mas real, por sobre o espaço e, já agora, o tempo. Recorde-se a esse título o final do enredo da novela de Balzac, A Obra-Prima Desconhecida, em que o jovem Nicolas Poussin e o pintor Porbus descobrem que o trabalho pictórico de uma vida, a que o mestre Fraunhofer se consagrou de corpo e alma, é tão só um magnífico pé perdido no meio de uma orgia de cores. Achada na rádio. O prazer da escuta. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto, o meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje vamos ouvir o poema A Palavra que Falta, publicado em Poesia Incompleta, em 1966, dito por Hilda Feteira. Nestes largos sem jardins, nestes jardins sem crianças, nestas casas sem janelas, nestas caras sem expressão, flutua ácida e quente uma palavra medrosa. Uma palavra hesitante que luz em cada cabeça, que esmorece em cada boca. Uma palavra, só uma, que ninguém imaginou. Uma palavra perdida antes de ser encontrada. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Achando agulha em palheiro. A agulha no palheiro desta semana encontrou uma professora do primeiro ciclo da Escola do Castelo, Ariana Furtado, de seu nome, uma pessoa fora da caixa. Além de ser uma das colaboradoras ativas e regulares da Casa da Achada, Ariana está envolvida noutros grupos, como a Jazz, a Rádio Pavão, nas hortas e animais que existem na sua escola e que ajudam aqueles meninos a ter outras perspectivas da vida, entre outras atividades. Somos vizinhas e fui beber um café com ela. Olá, vizinha, bom dia. Então, o cafezinho está pronto? Bom dia, está pronto, sim. Então, como é que tens passado? Os teus meninos, como é que estão os teus alunos? Estamos cansados de estarmos fechados entre quatro paredes permanentemente e de não estarmos a ocupar o nosso espaço, que é a escola. Como é que eles estão a reagir a tanto tempo fechados? Estão a agir com muita coragem, muito conscientes da necessidade dos dias de hoje, mas ao mesmo tempo sentem muita vontade de sair, de respirar, de estar com os amigos e com os colegas na escola. Mas eu penso que nós sobrevalorizamos as crianças nos dias de hoje. Elas são muito mais espertas e muito mais perspicazes do que é necessário ou não. Para ultrapassarmos este momento todos juntos. Portanto, acho que temos que dar mais voz às crianças do que aquilo que julgamos. E tu, como professora, aqui longe delas, através do computador? Eu às vezes sinto-me impotente, porque acho que é impossível pensarmos em ensino à distância. Acho que é uma ideia muito falsa e penso que não nos faz bem tentarmos passar para a sociedade a ideia de que tudo corre bem, de que tudo é fácil e de que faz sentido isto, porque não faz, porque o ensino só se faz com o olhar, com a proximidade, com a sensibilidade ao toque, ao gesto. Foi por isso que assinaste a carta aberta de prioridade à escola, que foi enviada para o Governo e para o Presidente da República? Foi por isso que assinei a carta, sim. Independentemente de concordar com todas as ideias ou não, eu senti que o essencial daquilo em que acredito estava expresso na carta. Portanto, eu senti que estava a ser feito um apelo muito à consciência individual de cada adulto e à necessidade de nós percebermos que só resolvemos esta pandemia juntos se juntos formos capazes de assumirmos a nossa quota parte de responsabilidade e sabermos que não é na escola não é a escola o foco de contágio. O foco de contágio está em nós. Portanto, se todos formos capazes de cumprir as etiquetas, as regras... Estás a apelar aos pais também, não é? Estou a apelar aos pais. Sim. Se todos nós formos capazes de ir à escola, deixar as crianças dirigirmos para casa ou para os nossos locais de trabalho cumprindo estas etiquetas de higiene que são necessárias neste momento, não é? Se calhar estamos todos a contribuir para facilmente ou mais rapidamente voltarmos todos a ter um dia-a-dia mais feliz, não é? E a tua filha, como é que... A minha filha é... Tem quantos anos? Tem 7 anos. 7 anos. Está no primeiro ano. E se no início foi uma surpresa, até uma certa alegria por poder voltar a ver os colegas no computador, eu sinto que agora já está um bocadinho Madalena, cansada. Diz qualquer coisa. O que é que tu achas? Queres voltar à escola ou como é que é? Voltar à escola. Era o que tu gostavas? Uhum. Estás farta do computador? Sim. E como é que é a aprendizagem? Estás a aprender bem ou tu sentes que falta ali qualquer coisa? Não sei. Não sabes? Pois é, isto é um muito bom cafezinho de manhã. Sermos vizinhas é muito bom. Sermos vizinhas é muito bom. E... No fundo, nós somos umas privilegiadas por podermos ter aqui um cantinho. Estamos no pátio. Num pátio. Do mesmo bairro. Livre. Exatamente. Do mesmo bairro. Portanto, nem sequer estamos a furar os confinamentos. Nem mais. Sem carros. Sem carros. Com plantas. E com volta, passarinhos, como já com ouvimos. Passarinhos. Está bem. Olha, foi muito bom falar um bocadinho aqui contigo. Tenho que ir fazer o almoço para a dona Adélia. Bom almoço. E eu tenho que ir fazer o almoço aqui à Madalena, não é? E ver os trabalhos de casa dizer, dela. Sim. Então vá, até já. Até já. Ui! Ah! Ah! Ui! Ui! Ah! Ai, ai. Achando ui. Agulha em ai. Palheiro. Um, dois, três. O macaco que se aos velhos chamou os outros macacos. Todos fizeram os velhos e os velhos ficou em cacos. Outra vez este bocado. Está muito melhor, está muito melhor. É isso. Juntos no tempo para se perceber. Então agora só vocês, eu não canto. Um macaco. Peraí, vamos atrás. Um, dois, três. Um macaco viu-se ao espelho, chamou os outros macacos. Todos fizeram os velhos e o espelho ficou em cacos. O macaco zangadinho mordeu os outros macacos. Logo os macacos mordidos pelo macaco sem caco lhe saíram ao caminho, muito, muito ofendidos. Agarraram o macaco e puxaram-lhe o rabinho. O macaco zangadinho mordeu os outros macacos. Logo os macacos mordidos pelo macaco sem caco lhe saíam ao caminho, muito, muito ofendidos. Agarraram o macaco e puxaram-lhe o rabinho. Há hoje outras respostas, elas mesmo perguntando. Vamos até 2015, à edição do livro que reúne escritos sobre educação, ensino e pedagogia, que Mário Dionísio escreveu entre inícios dos anos 30 e meados dos anos 80. São 50 anos de reflexão sobre o seu trabalho como professor. O título desta obra foi retirado de um livro inacabado de Mário Dionísio sobre escola e socialismo. O quê? Professor? É a edição da Casa da Achada que escolhemos para esta semana. E o excerto que vamos ouvir foi retirado de um texto publicado no Jornal Novo de de 29 de maio de 1975, e o título pergunta: e o ensino? Trata-se, sim, de não esquecer na prática o que teoricamente será difícil recusar, que a revolução é um processo complexo em que tudo dialeticamente interfere, ou não é revolução, que não se pode tratar primeiro do pão, depois das casas e do vestuário e um dia, mais tarde, não se sabe bem quando, da cultura, que tudo tem de ser atacado simultaneamente de todos os lados e que é dessa simultaneidade e dialética interação que se irá processando a transformação do homem e da vida. Que, em resumo, o socialismo significa, sem dúvida, a criação de uma sociedade onde não mais haja exploradores e explorados, mas que, sem dúvida também, esta criação só pode ser obra dos próprios trabalhadores, todos os que trabalham, organizados, sim, desde que tal se não confunda com serem conduzidos por quem por eles pense, com as mais legítimas intenções, embora. Noutra coisa não pensaria Lenin ao dizer que não há verdadeiro governo de operários e camponeses se a cozinheira não for capaz de participar nos assuntos do Estado. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Pudim amarelo. Num pirex alto, põe-se uma camada de arroz de manteiga, uma camada de atum, uma de arroz, uma de ovos mexidos e outra de atum. Cobre-se a mistura, depois de desenformada, com maionese. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. A paleta e o mundo. Leituras do ensaio A Paleta e o Mundo, publicado pela primeira vez entre 1955 e 1962, usando as palavras do seu autor Mário Dionísio. A pintura moderna é obra de loucos? A pintura moderna é a verdadeira e única pintura? É um progresso? É a decadência extrema? É um logro? A Paleta e o Mundo quereria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante, cujo porquê se lhes escapa, achariam, contudo, indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. Com aquelas certamente tantas pessoas que, querendo formular também a sua hipótese, ao menos para uso próprio, sobre os destinos da pintura, seriam incapazes de fazê-lo sem se informarem primeiro do que isso é. A paleta e o mundo. Mas como se transforma a madeira da árvore na madeira da estátua? Ao estabelecer as relações estéticas entre a realidade e a arte, Chernyshevsky não parece ter dado por esta transformação. Referia-se a uma luta custosa que se passaria durante a criação e deixaria rastro na obra acabada. Mas pensava apenas certamente nas dificuldades que oferece o domínio dos materiais, no esforço persistente que admitia o artista realizar para levar a cabo a tal elevada e esplêndida missão de copiar a realidade com a intenção precisa de substituí-la no caso, aliás paradoxal, da sua ausência. embora mais atento ao papel desempenhado pelo indivíduo na criação estética, Taine reduziu tudo também a mera consequência, a um olhar passivo, a um braço mecânico. Para Taine, a arte é a faculdade de perceber e exprimir o caráter dominante dos objetos. A fantasia pessoal do artista e o gosto do público obedecem a condições precisas e a leis fixas. Mas só com estas condições, bem difíceis de precisar inteiramente, e estas leis, cuja primeira dificuldade reside em terem muito pouco de fixas, passamos ao lado do problema sem o vermos. Ao declarar, o assunto da minha investigação é a arte como produção objetiva e não como atividades subjetivas dos poetas, Chernyshevsky quis separar o inseparável. Ao reduzir tudo ao conhecimento da raça, do meio físico e do momento, Taine não poderia nunca encontrar explicação para esta verdade evidente. A madeira da árvore já não é a madeira da estátua. Extrato do capítulo da árvore à estátua. A paleta e o mundo. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Era uma vez um trasgo que acordou em cima de um bocado de papel. Esfregou os olhos, deu um bocejo, pegou nele e leu. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Nisto, o trasgo foi projetado contra a parede por um solavanco tremendo que fez o chão inclinar. Olhou à volta e descobriu que estava num barco. O trasgo ia empreender toda uma viagem com o seu bocado de papel, que à sua passagem por várias paragens foi sendo traduzido. Primeiro para Afrikaner. Die Anker dieser Wabens, in der Rolle, die van die westelijke Lusitanas strand, der zien wat nog nooit tevoren gevaar het nie, verder als dat Rubana gegaan het, een gevaren in zirkelende oorlogen. Depois, para Swahili, língua marata, hindu, depois para Canarinho. ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಜಗತ್ತು ತಾನೇ ಹೊಸ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಾವಿನ ಮರಣದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು ಈ ಫಿನಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾಜ್ಗೂ ವೋಲ್ಟು ಬೇಬದು ದಿ ಒಂದಸ್ ಇ ಬಾರ್ಬಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ವಸ್ ಉ ಟೆಸ್ಟು foi novamente traduzido para português. E era assim. Armas selecionadas com capo e pontos turísticos sem precedentes a oeste de Lusita, além da força de trabalho, deixaram Taprobana no meio da guerra. As memórias excessivas dos reis extra do inverno, o mundo rico e árido criaram um novo e emocionante império. E a Ásia estava mal. e aqueles que trabalhavam em projetos espaciais escapariam impunes da lei da pena de morte. As habilidades e técnicas ajudaram-me muito. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. No Comenta Misto, pegamos numa notícia mais ou menos atual, mais ou menos interessante, absurda ou essencial, e desafiamos quem queira discorrer sobre ela. Nas últimas semanas, dois acontecimentos ligados ao racismo têm estado nas capas dos jornais. A invasão de uma conferência da Associação de Estudantes do Liceu Camões e a petição para expulsar o Mamadou Ba. Não podíamos, obviamente, deixar de falar disto, e por isso fomos ter com o pessoal do secundário para saber o que pensam do assunto. Começamos por cruzar os depoimentos da Laura e da Fatoumata, alunas do Liceu Camões. Olá, o meu nome é Laura Lemos, sou aluna do Liceu Camões e vou falar um pouco sobre o que aconteceu no dia 18 de fevereiro. A Associação de Estudantes realizou uma palestra sobre o racismo institucional e a influência da escravatura no sistema, no âmbito do mês da história e da cultura negra. A reunião foi invadida por um grupo de pessoas cuja identidade é desconhecida, que gritaram insultos racistas, partilharam expressões violentas como nigger e disseram coisas do género voltem para a África, fizeram desenhos de suásticas, sons de macacos, partilharam fotografias e conteúdos racistas, fizeram saudações nazis. O meu nome é Fatoumata Djabula, sou presidente da Assembleia Geral da AEA do Camões e fui moderadora da palestra de dia 18 de fevereiro. E isto aconteceu tudo durante, diria, não tenho bem a noção, mas diria entre uns 5 ou uns 10 minutos, até conseguirmos expulsar toda a gente que estava a fazer isto. Quando depois, pronto, as pessoas foram todas expulsas, as pessoas que estavam a fazer estas coisas, acabámos por, pronto, os oradores acabaram por continuar a palestra, assim, mais no sentido daquilo que tinha acabado de acontecer e perguntar às pessoas o que é que elas achavam em relação àquilo. Foi, em geral, um ato de puro racismo e xenofobia que violou o que foi um esforço pela construção de um espaço seguro e de um espaço de diálogo sobre assuntos que é importante desconstruirmos. Foi um ataque muito violento à igualdade e à liberdade que, honestamente, nos faz questionar em que direção caminha a nossa democracia quando este tipo de ações acontecem. E relembra-nos também a importância de termos consciência da realidade do racismo, de nos questionarmos ativamente acerca do passado colonial de Portugal, da sua relação com a escravatura. E no nosso papel em relação ao recalcamento de certas injustiças, porque não fazermos isto, não termos este papel ativo e de reflexão, é também dar poder a este tipo de assédio, a este tipo de ataque. O que aconteceu foi, na verdade, uma prova demasiado dura de que a luta pela tolerância, a luta pela igualdade, a luta contra o racismo e a discriminação está muito longe de ter terminado. Mas a realidade é que, sabendo que Portugal é um país racista, com instituições racistas, que reproduz material racista, isto não é algo surpreendente. No sentido, isto não especificamente para Portugal, mas vou falar em Portugal porque é o contexto em que vivemos. Mas não é surpreendente, porque Portugal, toda, Portugal, os governos, as pessoas em geral em Portugal, que estavam em Portugal na altura em que o 25 de Abril aconteceu, não sei como, mas se calhar achavam que o racismo, que a mentalidade dos portugueses brancos, depois de séculos de escravatura, de colonialismo, de tratar inferiormente outras etnias por simplesmente serem de outras etnias, que isso não tinha nenhum peso na mentalidade das pessoas e que na tentativa de fazer uma sociedade democrática e de igualdade para toda a gente, uma sociedade essa que obviamente ia ser uma sociedade de imensas culturas, imensas etnias, que essa sociedade era um bocado utópica de se alcançar, sendo, tendo em conta a história que Portugal tem e que não foi desconstruída e nunca foi realmente desconstruída, nunca. E é por isso que este material, porque obviamente que depois de se calhar desconstruir-se esta mentalidade, esta história racista que Portugal tem, vai continuar a existir racismo em Portugal, vai, mas se calhar os políticos que agora vão, que sempre que vêm questões racistas a acontecerem e quando lamentam imenso, e pessoas que estão realmente numa posição de mudarem alguma coisa, já não vão ser tão hipócritas quando lamentam imenso, mas continuam a dar nas escolas desde pequenos o discurso dos descobrimentos, que nem sequer devia se chamar descobrimentos, da expansão marítima, desde pequenos a crianças, e que repete esse mesmo discurso ao longo da educação que lhes dá, ao longo da escola obrigatória. Um país que teve séculos de toda esta cultura racista que Portugal teve, não se vai resolver porque simplesmente as colónias tiveram independência. Não vai. Não se vai resolver por isso simplesmente assim. E Portugal ficou muito assim na fé de que as coisas iam resolver-se por si mesmas, ou simplesmente não quiseram saber, não achavam que ia-se resolver, mas simplesmente não quiseram saber. Enquanto continuarmos nesta situação de estarmos a dar história da forma, não é uma perspectiva europeia, porque essa não era a perspectiva europeia, eu diria que é mais uma metade da história, porque os europeus também falavam sobre os escravos e falavam sobre violar pessoas que hoje em dia nós chamamos de crianças. E o Colombo dizia isso abertamente nos seus diários, mas simplesmente agora cortaram essa parte porque não parece tão bom estares a glorificar isso, mas é algo que acontecia, é ter a presença de uma contranarrativa e estar a mostrar e a dar história como realmente aconteceu, e isso é muito importante para haver algum avanço em Portugal como sociedade, para atingir, não é para atingir uma sociedade sem racismo, mas estar mais perto de que isso aconteça. Vamos ainda ouvir o Miguel, da Escola António Arroio, e a Francisca, da Escola José Fadóbitos, para perceber os ecos deste assunto noutras escolas de Lisboa. E é com eles que terminaremos este comenta misto. Eu acho muito mal isso ter acontecido, e acho que esse acontecimento mostra a adesão de muitos jovens à extrema-direita e a grupos racistas e xenófobos como o Chega. E é triste que aconteceu uma coisa dessas. Na minha geração uma coisa viraliza e parece que finalmente alguém quer saber, mas é só enquanto esse assunto está em altas. Pensamentos como os de quem entrou na conferência do Camões ou dos milhares que acham que devem deportar alguém só porque não têm a mesma opinião parecem sempre distantes. Tenho medo de quando tirarem a máscara. Porque é que só quando a liberdade está em perigo é que nos lembramos que ela existe? Preto cantando samba, era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco tá no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palma quando ele toca cuíca. Vá cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Preto jogando pernada, mesmo jogando rasteira, todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Vá cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Preto falava de umbanda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse nego, esse nego é feiticeiro. Hoje o preto vai pra missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba, já é babá de terreiro. Vá cuidar da sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Se desfaz da cultura incapaz, bate cabeça e pula rapaz. O povo é quem cria, ele te apropria. Não tem essência de cria, ausência de espírito, fluência da vida em perigo, cadência de modo satírico, essência latência no lírico. E diz assim a Regina, em gesto de solidariedade com Mamadou Ba, talvez fizesse sentido ler este poema da Gisela Casimiro que tanta vontade de censura despertou. Quando for grande, quero ser polícia, para bater nos pais de outros meninos em frente aos outros meninos. O meu pai sempre me disse: cuidado a quem dás bastonadas. Nunca dês bastonadas a um preto, senão vão achar que és racista. Se deres bastonadas a um branco, estarás apenas a ser polícia. Ainda bem que não somos pretos. Imaginem se fôssemos pretos. Já não podia ser polícia. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Haute d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite. De noir bien blanchi, le monde blanc rigole. Les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Oh la dinora. c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Et puis un jour la crise nous envahit aussi. On les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. On leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes. Qu'ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Achada na rádio, música à flor da pele. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Dia 5 de março de 1974. Na reunião da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas em Cascais, é aprovado o documento O Movimento, as Forças Armadas e a Nação. Nesses documentos, encontramos as bases programáticas do Movimento das Forças Armadas, sintetizadas nas conhecidas palavras LEN, democratizar, descolonizar e desenvolver. Nestas páginas fica explícita, e passo a citar, a necessária unidade entre o povo e as instituições militares. Na verdade, o exército só será o povo em arma quando entre o exército e o povo não existirem quaisquer barreiras. Já não se pode voltar para trás. No dia 16 de março, nas Caldas, o ensaio. No dia 25 de abril, em Lisboa, a liberdade. Fato de ananás. O existir ou não, se empresta e nada tem sentido a tua falta, meu papuça. Se podes ou não podes, tanto faz. Se podes ou não podes, tanto faz. Experimenta sair um pouco, está a bom tempo. Na Rábida para os ninhos, meu rapaz. Amanhã é friada em Paio Pires aguça. O teu ouvido rouco como Cunhaga Ras. O teu ouvido rouco como Cunhaga Ras. A multidão na rua reza. Ouve-se a banda tocando MFA. Vai o Borges e o Pino, o Jaime e o Milanes balançando. A revolução é para já. Vai o Borges e o Pino, o Jaime e o Milanes balançando. A revolução é para já. Para Luanda, só menos um furo no cinto apertado. É já primavera, amar não é pecado. Na fimbra da saia, lagartixa verde, e um dia alegre a nossa espera breve. Estamos na seca, a paz é pouca, dorme uma soneca, a tia louca. Com chuvacos, com essa spray, amanhã é dia de dancintei. Põe nessa boca uma chupeta, amanhã é dia de dona Gita. A achada faz uma cena. Momento de teatro. Grupo de teatro comunitário da Casa da Achada. Apresenta Absurdíssimo, de Santos Fernando. E o que foi? Cabo Jardim! era a primeira chuva verde do ano e os triângulos das bolsas começavam a ficar janotas, com os dentistas a podarem as velas dos moinhos, os homens das leis a sulfatarem o trigo, os filósofos a colherem ilusões e os agrónomos a adubarem batatas pelas cidades sem lei. A camioneta chegou de noite, com 3 semanas de atraso, transportando, além do motorista atacado pelo escorbuto, o cavalheiro que vinha inaugurar o chafariz. Como já é tarde, adiaremos o ato para amanhã. Dormirei no hotel. O hotel também ainda não foi inaugurado. E a pensão? Essa fechou. Com a entrada em vigor dos novos preços... Ficarei em qualquer sítio. Qualquer sítio que não tenha sido já inaugurado vai ser difícil. Pois, ficarei num sítio por inaugurar. Não há um largo. Houve. Estreitaram-me para que o coreto não parecesse ridículo no meio de uma praça tão grande. Acomodar-me-ei no coreto. Não lhe o recomendo. É excessivamente ruidoso. A banda toca lá toda a noite. E não se cansa. Os músicos são mais que o espaço. Só tocam 5 de cada vez. Ensaiam por turnos. Deixe lá. Escolherei o turno menos barulhento. Nesse caso, opte pelo turno das 3h20, que é aquele em que desafinam pianinho todos ao mesmo tempo. Agora vou aproveitar para me lavar um pouco. Lavar um pouco? Nunca antes da inauguração do chafariz. Tem lógica. Tem lógica. O chafariz já chegou. Por acaso chegou esta manhã. Tinha havido um equívoco, sabe? Em vez do chafariz, mandaram-nos o marco do correio. Completamente seco. Não? Trazia um postal dos Alpes. Claro que inauguramos logo o marco do correio com uma cativante carta registada para a Abissínia. E onde o colocaram vocês? Se não há espaço para nada. No comboio. A troca de correspondência assim é mais rápida. Um funcional marco quilométrico. Quando veio o urinol público, fizemos o mesmo. O quê? Meteram-no no comboio? Exato. Obrigamos dessa forma a nossa gente a viajar, a conhecer a terra. E como o senhor ministro sofre da bexiga, podemos inaugurar o nosso urinol mesmo à porta dele. Judicioso. Já têm sítio para o chafariz? Ou vão pespegar com ele no comboio? Oh, não. O chafariz fica no jardim. Ah! Tem jardim! Pequeno, mas simpático. Uma árvore, um pássaro, um banco, uma flor. Não pode haver uma flor para toda a gente. A paciência. E o chafariz? Cabe no jardim? Se não deitar água. O chafariz e a sede dos paroquianos ultrapassam o nosso espaço vital disponível. É conservar o chafariz como símbolo. Os poetas, que estão nas estátuas, também já não fazem verso. No entanto, gostaríamos que o chafariz fosse inaugurado com água. Sem dúvida, sem dúvida. Os senhores, têm água? Pediremos alguma emprestada? Sempre dará um copo a cada convidado. Acha bem? Acho ótimo! Fechada na rádio. O prazer de estarmos juntos. com três palavrinhas apenas. A semana passada desafiámo-vos a escrever um pequeno texto com as palavras pés, palavras e utilizar. Recebemos algumas respostas e vamos agora ouvi-las. O texto do Antonino, que nos chegou apenas por escrito, será lido por um experiente locutor achado na rádio. Os outros chegaram-nos em áudio e vamos então ouvir, por esta ordem, o que recebemos de Ana Baltazar, Antonino Solmer, Serena Cacchioli, Patrícia Machado e Helena Bragança Gil. Com o pé na marcha, o canto ecoa, as letras voam e saltam dos dicionários todas as palavras por utilizar. Para que complicar as contas do fim do mês? Vamos utilizar as pedras e as palavras que ali estão a nossos pés. Escrever com os pés é não saber utilizar as palavras. Mas os pés sabem escrever sem palavras. E as palavras sem eles não sabem estar em pé. Pés no chão, palavras na mão, tantas a pairar, qual delas vou utilizar? Da cabeça aos pés, as palavras a pairar, qual delas vou utilizar? Sacripanta, abafador, capote, funâmbulo, biju, anátema, omertá, endocrinologista, supercalifragilisticoexpialidoso, ponto. Um mar de palavras que provocam invariavelmente uma miríade de emoções. O meu nome é Sparafutil e tenho a paixão das palavras. Encadeadas na ordem certa, as palavras podem ser um poema de avassaladores sentimentos, ou um artigo do jornal de eloquente verve arrasando com os mais bem ou mal intencionados argumentos, ou ainda um romance que nos transporta para longínquas e exóticas paragens, sem pôr os pés fora de casa. E por aí fora. Escolhidas e aplicadas com a entoação certa, podem inflamar multidões e levá-las num sentido ou noutro. O meu sonho não é nada disto. O meu sonho é criar uma grandiosa e incomparável sinfonia de palavras. Antigas, modernas, interjeições de várias línguas. Palavras belas, palavras violentas, palavras quase impossíveis de pronunciar. O meu sonho é encontrar palavras nascidas da minha paixão e sensibilidade e criar uma obra imortal para todo o sempre. Tarefa homérica, dirão. Não importa. A procura, a escolha, o descobrir de significados, o som que produzem ao ser pronunciadas, sonhar em como utilizar cada uma e experimentar o seu lugar certo e único na minha sinfonia é a obra da minha vida. E vamos agora ouvir o tal texto misterioso de onde saltaram estas palavras, pés, palavras e utilizar. É um poema de Manuel João Croca, do seu livro Orgânico Animal, e tem o título Indecisões. Pés parados, esperando decisões e abalar, são como palavras inertes, desligadas por utilizar. Com três palavrinhas apenas. Esta semana, o desafio é enviarem-nos um pequeno texto com as palavras nariz, tum, trrr, tum, tum. Diagonal. Trrr, tum, trrr, tum, tum. Eclipse. Três palavras que saltaram de um misterioso poema que depois revelaremos. Enviem-nos os vossos áudios para o e-mail centromariodionisio@gmail.com, no máximo até dia 9 de março. Devem ser pequeninos e, relembrando, devem ter estas três palavrinhas: nariz, diagonal e eclipse. Até para a semana! Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Acharam? Achava! Na Rádio Paralelo. Uma caixinha de surpresas, todas as sextas-feiras, às 17 e às 21 horas. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. Hoje, caderno de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.